Torre Salvador, bom dia. Tá. 3601, ciente da informação, é com autorização São Paulo 320. Então, 3601, bom dia. Está autorizado para São Paulo Congonhas, livre voo 320. Pela APA Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto à posição Trive e após direto para Pirassununga. Decola da 10, com curva à direita, subida da EL, após direto para Leda e Bride. E o transponder é 5130, controle 1935, Codej. Da 3601, autorizado São Paulo com o S320, VLPZ16 até Bravo Hotel Zulu, direto Trive, direto Pirassununga, decolando a 10, curva direita, da EL Leda Bridge. 5130, 1935, controle de saída, da 3601. Tá 3601, correto, cotejamento, chama pronto para o push acionamento. Já tá pronto para pushback acionamento no 5, tá 3601. Tá autorizado então o push acionamento, chama para o táxi, o Kenegal no 013. Portará pronto o táxi no 013, tá 3601. Whisky Juliette Delta. Siga, Whisky Juliette Delta. Muito bom dia. Whisky Juliette Delta solicitando autorização de reboque do Parte 3 para o Parte 1 no posição 05. Whisky Juliette Delta está livre a iniciar no Parte 3. Esteja atento à aeronave da TAM puxando no portão 5 para onde se destina, ok? Chame para ingresso no Parte Principal. Ciente, Torre. Chamará para ingresso no Parte Principal, Juliette Delta, grato. Whisky Juliette Delta, qual é a sua posição no Parte 3, por gentileza? Delta Torre. Delta na 08, Torre, 08. Ok, ciente, ciente. Então chama para ingresso no principal, atento ao tampo puxado no 5. Positivo, chamará. Para o Taxistan 3601, 45 a bordo, 2:40, alternativa Galeão. Tá 3601, 45 a bordo, tá livre o táxi via Pátio 1, Índia e Alfa. Até o ponto de espera da 10, chama pronto para a decolagem. 3601, táxi, Pátio Índia, Alfa, ponto de espera 10, chamada pronto, tá 3601. Juliette Delta na saída do pátio 3, pronto para ingressar no pátio 05. O Whisky Juliette Delta está autorizado ingresso, reporte ao término do rebote. Chamará o término Juliette Delta. Ponte 010, pronto, tá 3601. O TAN 3601 está livre, a linha decolada 10, o vento é calmo no momento. Autorizado a linha e decolar 10, tá 3601. Delta 3601 decolou de Salvador ao 08, controle 1935, bom voo e bom dia. 1935, obrigado senhor, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, TAM 3601. TAM 3601, contato radar decolagem, mantém 320, saída da El. Gente, autoriza a voo da presente da El, senhor? Autorizado. Autorizado da El, TAM 3601. Bate mal centro, tá 3601. Agora o centro no 251, alterna no 3325. 251, 3325, tá 3601. Obrigado, senhor. Bom trabalho. dia, Oceaner 6251, no ciente da Eco. Bom dia, Oceaner 6251, copia o 360 para Guarulhos. Afirmo. Ok, Oceaner 6251, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela Upper Zulu 14 até Gruff, Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto para a posição Trive, Upper Whisky 58, Poços de Caldas. Decola da cabeceira 10 com curva direita, subida da El inicialmente, após direto para as posições Leda e Crate. O transponder é 5143 e o controle em 119.35 Cotege. Puxa, né? 6251, autorizado 360, Guarulhos. Pela Pesulu no 4, Gruff, Pesulu no 6, BHZ, Trize, APU 58, Poços. Decola da 10, curva direita, da El Leda. Grate 5143-1935, eu transponho. Correto, Oxa 6251, chame pronto para o puxo e acionamento na remota 12. Camará 6251, obrigado.